Aeroporto Salvador, o TAM 3601, paciente da Foxtrot para São Paulo, nível 320 para autorização. Confirma o nível. 803601. Ciente, Foxtrot, confere, já tem autorizado 36, senhor aceita? Afirmativo, 36. Autorizado, São Paulo, 36, Apêndulo 10, bridge, Apêndulo 16. Decolha da 10, curva direita, saída da Leda, pós Leda, voa bridge, controle 1208, transponder 5536. Estado 360, via Apêndulo 10 e Apêndulo 16. Decola da 10 com curva à direita. Saída Gale, transição Leda, bridge 1208, controle 5536, transponder, confirma? 5536, no transponder, saída Dael, Delta, Alfa, Eco Lima. Da Dael, Delta, Alfa, Eco Lima, 3601. 3601, correto, reporte pronto. Reportada pronto, 3601. Yeah.